Derrapagem, derrapagem. Começando com quem? Mário Esteves. Mário Esteves. Nosso grande Mário Esteves. Onde Esteves, o Mário? Isso. Não, Volta isso. Redonda. Volta Redonda, pois bem. O Mário Esteves, você sabe porque por mais que a gente entreviste pessoal, mas o pessoal tá sempre confundindo esses cantores de dupla, né? Sim. Então, quem é o Chitãozinho, quem é o Chororó, quem é quem e tal. E o Mário Esteves entrevistando o Daniel. Sim. Falando sobre a morte do João Paulo. Sim. Olha o que ele fez. Tá apaixonado constantemente. Claro. Ô Daniel, isso é inevitável a gente não falar sobre isso, né? A saudade que você sente do Daniel. Ô Daniel, isso é inevitável a gente não falar sobre isso, né? A saudade que você sente do Daniel. Acho que vai ser pra sempre. Olha, no começo foi muito difícil, Mário. Eu enfrentei uma barra violenta. O Daniel responde. Bom que ele foi. O Daniel fez de morto e foi embora. Literalmente aí, no caso. Literalmente. Agora temos o Haroldão aqui, mano. Nosso grande Haroldo de Andrade. Haroldo de Andrade? O que houve? Ele juntou Niterói com Vila Isabel, com Vila dos Teles. Fez um, porque às vezes na hora aqui do programa do Haroldo, que o bicho pega, né? Chegando o pessoal pra debate, vem pauta, sobe, não sei o quê, um sinaliza. Aí confundiu, olha o rolo que saiu. Ele está internado no Hospital Antônio Pedro, Niterói, precisando urgentemente fazer uma cirurgia para a troca de válvula do coração. Se possível atender ao pedido, vamos orientar as pessoas para que compareçam ao Hospital Antônio Pedro na 28 de setembro, é aqui em Vilar dos Teles. Não, Antônio Pedro é em Niterói, não é? Em Niterói. Está dando o endereço errado. Bom, mas as pessoas sabem o endereço. Na 28 de setembro, é aqui em Vilar dos Teles. Niterói fica ali logo no centro de Niterói, não é o Ricardo? É, mas ele deve estar querendo se referir ao Hospital Pedro Ernesto, que fica em Vila Isabel, no Boulevard Antônio 28 de setembro. Aqui. Deve ter sido o engano dele. É. Bom, tá certo. Pode fazer isso. Tá certo, pode fazer isso. É verdade. Vamos lá, Maurício. Oh, que surpresa, Paulinho. Como é que você conseguiu descobrir essa derrapada aqui, Paulinho? De quem, rapaz? Cacalo Patuíba. Ah, meu Deus. Ai, o quê, ô Paulo Roberto? Cacalo Patuíba, fazendo a agenda aqui. Sim. Arrumou um nome aqui, aí o pessoal cai na pele do Cacalo. Coitado do Cacalo. Vamos ouvir só. Esculturas de Hélio Rodrigues. Com a criançada, as crianças e o Barbado podem até modificar os trabalhos do artista. Que gênio, hein? Super legal, né? Pode lá bagunçar o trabalho do cara todo. Não é isso não, Matias. E depois, Barbosa, o cantor Tunai. Tonight. Não são dois, então é tonight. Tonight. Mas é porque eu tava adaptando aqui pra inglês. Tonight. É. Grande compositor e cantor brasileiro. Exatamente, na cidade do mundo. Tá bom. Ai. Tonight que alguns já sabem, é irmão do João Bosco, né? E no talento também. Incrível do Tunai, um dos grandes compositores desse país. Esse tema aqui agora, que o Mauro Mota pediu aqui pro Paulinho separar. Ah. O Zeca da 98, no sábado passado. É verdade, Zeca Max, que ele dá uma fugida, ele foge lá do estúdio da 98, vem aqui, correndo. A gente foge também daqui, vai lá vê-lo também. E numa dessas fugidas, a gente pediu a colaboração dele e ele se estrepou. Aí ele se estrepou, vamos ouvir o que o Zeca da 98 fazendo lambança na Globo. Zeca, vem cá. Anuncia aqui. Anuncia a canção. Me dá a capa aqui pra ele anunciar essa canção. Tema. Olha só, veja que luxo, hein? Que tá acabando lá. Não tem problema. Anuncia aqui pra gente. Aqui. Compositor. Primeira sessão do lado 2. Eu tô usando óculos. Como é que é a música? Já vai pra semana que vem. O escândalo? Não, Zeca, vai embora. Você apontou essa? Bora, Zeca. Tá no fim do ano. Posso falar aqui? Ana Renata Santos Quer. Confundiu Ana com escândalo. É igualzinho, a música é igual. Eu vou vestir o óculos. Ouvi o óculos. Tá precisando ouvir o óculos. Tá certo. E finalmente nessa etapa agora, mamãe, temos o nosso querido Jorge Eduardo. Que é vendo o repórter na beira do campo, né? Tá ajudando a transmissão, né? Aí o técnico vai fazer uma substituição. Isso. E o repórter chega ali no técnico e pergunta: quem é que vai sair? Não, vai sair o João. Quem é que vai entrar? Vai entrar o Pedro. Isso. Aí o repórter risca no papelzinho dele e bota: Aí o técnico, de repente, resolveu fazer umas 8 substituições, de repente, os dois técnicos, o cara já não sabia mais quem tava entrando, quem tava saindo. Olha como ele se enrolou, babado. Agora vai vir uma porção de substituição, porção de substituição, substituição. Vai entrar agora 13 do time tricolor, a 15 a 16, vai entrar também a 15, 15 a 16, vai entrar também a 15, a 16 e a 13 do time de branco. Agora vai até a gente acertar aqui quem entrou e quem saiu, vai ser complicado. 13 do time tricolor, mas vai haver muitas transas, aqui dentro do gramado. Bom sentido, né, Paulo? Mas vai haver muitas transas, aqui dentro do gramado. Bom sentido, né, Paulo? Ai, ai, ai. Mas vocês sabem que o Jorge Eduardo é uma mãe de nada, sabia? Rapaz! Eu entro lá no jornalismo, a gente sempre vai lá apurar o que está acontecendo, ver com os amigos da editoria, da reportagem, da apuração que tá havendo antes da gente entrar no ar e depois também. E eu entro, o Jorge Eduardo fica imitando a mãe de nada. E eu fico doidinho, porque é exatamente igual a mãe de nada. Fantástico! Fantástico! Já temos aí dois do esporte que podem fazer bico aqui com a gente e não vão fazer vergonha. Ali, né? É verdade.